tem boi, onde mandaram me chamar. Oh, mas tem boi, onde mandaram nos chamar. A notícia já correu, 42 no Cajuá. Se a morena requerer, eu boto meu nome no jornal. A notícia já correu, 42 no Cajuá. Se a morena requerer, eu boto meu nome no jornal. Mas quem?